a minha casa bendiremos, eu e a minha casa cantaremos ao Senhor. Eu e a minha casa exaltaremos, eu e a minha casa nos prostraremos, eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. Nossa casa é um altar em seu louvor. Mesmo que o inimigo queira, ele não pode tocar, pois nós somos escolhidos pra louvar. Eu e a minha casa serviremos, eu e a minha Ooh.